Juliette Alfa informando o término do reboque, atirando a posição 04. Grato, bom dia. Copiando, Alfa. Obrigado, bom dia. dia, sou o Irene Carvalho, primo velho de 340, qual o número mais? Torre Salvador, gol 622, no 3 para o funcionamento. Portão 3 aprovado, senhor. Chame para o hospital, senhor 628. Chame para o hospital, 628. Torre Salvador, gol 628 para o SAC, 107 a bordo, 2 horas e 59 de autonomia, antena Confim. Confins, 0259, confirme, 107 a bordo. Afirmo. Certo, no 628, autorizado Índia e Alfa, deu posse para a pista no 0, ajuste no 0, 1 no 8, ou no 0 no 8, QNH. Chame pronto para o decolagem, no posse para a pista no 0, gol no 628. E Alfa, 28, quadraponto, posse para a pista no 0, 628. Torre o Gol no 628, ponto certo no 0.. Gol no 628, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento de 190 graus com uma dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10 no 628. Gol no 628, decolou os 26, chama agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo, chama. 1208, obrigado, bom trabalho, senhor. Controle de Salvador, bom dia, gol 628. 628, contato Radan, subou 340, direto Helios. 340, confirme o contato. Autorizado voar direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, no 622. Salvador, bom dia, o TAN 3601. Com a informação eco, para o próprio. 301, informação eco correta. O senhor tem autorizado o nível de voo 360 para Sierra Brava, Sierra Papá, na Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, após direto em posição trilha, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Pistinho 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, aciona 51-14, TAN 3601. TAN 3601, autorizado 360, São Paulo, Congonhas, decolando a 10, com curva pela direita, da El, Leda, Bridge, a saída, e a Upper Zulu, 96, via Bravo Hotel Zulu, Bridge e Pira Toronga. 1208 ao controle, 5114. 5114, cotejamento correto, TAN 3601. No portão 9, chame pronto para o pushback, acionamento. Tá lá.